527 em Recife, 1260, alterne 133, decimal 25. 1260, alterne 1325, web 527. Para o táxi com 3 horas e 20, 171, Fortaleza. Via Pátio Índia e Alfa, ponto de espera, chame 286. Pátio Índia e Alfa, 26, ponto de espera, chame 362, boa noite. Salvador, WebJet 6748. 6748, boa noite, identifique, lista para 2010, chegada Mari, ajuste no 018. No 018, Mari, 2010, pode voar direto de TAP? Fui pro de TAP, informe quando estabilizado. Tá estabilizado pro de TAP da presença. Digo estabilizado VLF. Bom, Marat, estabilizado VLF. Chalé 6201, exame Centro Recife, 1260, alterne 13325. 1260, 13325, Oxané, 6201. Autorizado Galeão, 360, VP Zulu 10. Pista da El. Leda Bridge, curva direita após a decolagem. O código 5502 e o controle 1208. Da El, Leda Bridge. 889, cotejamento correto, chama para puxar o estacionamento. Alinda, colo no zero, vento no 50 graus, 09 nós. Alinda, colo pistão no 03, né, meu? Você iniciou com o chivete, o 3250? Agora pode, está autorizado, já tem destaque. Autorizado, chama ataque, obrigado. Dois recolos, 4 meses, chame o controle 120, decimal 80. Contato radar na decolagem, subatendo o vídeo do 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, 362. Pra Salvador Oxané, 6310. Passa 185 até 150, informação isso. Oxanema 310, ACN identificação, autorizada a chegada Mari e desça até nível de voo 050, QNH 10018. É o 050, 1018, possibilidade de voar direto e TAP, Oxanema 310? Autorizado, Oxanema 310. Direto e TAP, Oxanema 310, obrigado. 76748, autorizada final ILS, reporte estabilizado no localizador. Autorizada final ILS, chama lá estabilizado. Para o TAC do TAN 3858, a bordo 130, 3 horas e 40, João Pessoa. TAC via Índia Alfa, ponto de espera 1286. Índia Alfa, 186, obrigado. Na 3, 1, 0, desça para 2.000 pés, Canadá, na 0, 8. 2.000 pés, 1, 0, 8, Oxanã, 6, 3, 1, 0. Torre, boa noite, Altan, 3858, pronto, no ponto de espera da 1-0. 3858, Alinda, cola 1-0, vento no 70 graus, 05 mais. Alinda, cola da 1-0, tá? 3858. Na 3, 1, 3, na escuta. Cruise Control, good evening, Ocean 6313, and the information is heading center level 160. Ocean 6313, Scott Identity, 38 best, arrive at the center sector 4000 feet, Greenwich 1018. 4000, Queen H0H, on Ponte, arrival, Ocean 6313. São 3662, no centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. 2085, 2545, obrigado, bom trabalho. 3858, decolou 52, chame o controle 120, decimal 80. 12080, obrigado, boa noite. boa noite, TAM 3858, por voo na esquerda da sua escolha. TAM 3858, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 370, sai da Momo. 370 na Momo, TAM 3858. Objeto 6748, passando Duna, completo de aproximação, chame torre, 118, décima meia. 18,6, passou. M3,10, autorizada final, LS, após estabilizado no localizador. Aí eu passava no localizador, eu chamei 6310, autorizado LS. Torre Salvador, objeto 6748, na final, Eletra 10. 6748, autorizado pouso, cheque trem de pouso, 140 graus, 089. Baixado travado, leve o ponto, cabeceira no 076748. Channel 6213, descend 2000 feet, Canadian 0018, report stealth to localize. 1000, Canadian 08, a code back when established, localize 6313. Alto 58, direito 21 décimo 9. Direita 21 9, abjeto 674. Objeto 67. 648, livrou. Abjet 6748, boa noite, taxi via Alfa Juliette, posição 05, pátio principal. Alfa Juliette, 05. 56. 986, obrigado, boa noite, China 63, Mazan. Controle Salvador, boa noite, passaredo 2224, informação WISC. Salvador, Oxanã, 6310, duas milhas de Sintra. 6310, reporte baixado trabalho. Vai reportar. Vou direto. Amã, desça até nível de voo 050, QNH no 098. Direto Amã, 050 no 098, QNH 2224. Amã 3858, tudo restrito pelo centro até nível de voo 350. 350 restrito até 3858. Passarinho 224 autorizado, voar direto toque. Direto toque 224. Tá, 3858, chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alternando 125 decimal 45. 2085, 2545. Obrigado, 3858. Passo Simbra, trem baixo travado, Oxanã 6310. Gente, Oxanã 6310, livre pouso, pista no zero, vento 140 graus com 8 nós. Livre pouso, pista no zero, Oxanã 6310, obrigado. 200, total. Salvador, boa noite, é o Gol 1604. Informação é a UI e autorização Fortaleza. 1908-224. Nível 370. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Fruti, onde intercepta o eixo da aerovia, pêndulo 19, segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8 e aciona 5507 no transponder. Autorizado 370 Fortaleza, decola da 10, curva esquerda, saída é a Momo Froti, após a pêndulo 19, será na aerovia 208 e 5507, o Gol 1604. Correto, apenas confirmando o nível 370, o portão 02 chama pronto para o spec saneamento, Gol 1604. Reportaremos do portão 2. Rumo 889, taxia via Pátio Índio Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18 decimal 6, dúzia, o ajuste no 018, um bom voo. Carilho 2224, após desvio, autorizado vai direto Dona. Boa Dona, após desvio 2224. No sol 03, direito 121 decimal 9. Lembrando a direita 129, sol 6310, obrigado. Boa noite, solo de Salvador, Oxanã 6310, Bruna, se escuta. Santana 6390, boa noite. Taxi via Alfa, reportando seu taxi Juliette para ingresso. Via Alfa vai reportar antes da Juliette, o Xané 6390. 620, complete final, contact tower 118.6. Contact tower 118.6, station 6313. Passarelo 3224, deixa para 2000 pés, autorizado a final LS, reposta autorizado no localizador. 2000, autorizado LS, portalete utilizado 2224. Total, 9907, deixa para 4000 pés, que é na gama 08. 4000, 1018, total. Salvador Tower, Ocean 6313, ILS runway 10. Ocean 6313, check landing gear. Landing gear down, wind 3, wind light check. Chanel 6313, clear to land, 130 degrees, 10 knots. Clear for land, the runway 10, 6313. Ingresso Juliette, posição 6-12. Juliette, posição 6-12, Xanamé, 3-0.